Inicio o programa de hoje me perguntando, e irei perguntar, até onde que a humanidade precisará chegar para conseguir enxergar o que ela está fazendo. É um fato que dos últimos anos para cá, o clima global tem mudado muito. Por mais que essa não seja a melhor forma de começar um programa de podcast, o melhor assunto para a gente falar, é um assunto que é preciso ser falado, e que muitas vezes é esquecido, deixado de lado. O aquecimento global, que muitas vezes é reconhecido como uma balela, algo que não existe, está cada vez mais visível, só não enxerga quem não quer. Milhares de geleiras que ao longo dos milhares e milhares de anos se formaram, hoje estão morrendo, estão desaparecendo. Os níveis dos mares cada vez aumentam mais, sendo assim, em alguns poucos milhares de anos, inundando várias partes de terra hoje ocupadas por nós, humanos. Isso pode parecer um exagero ou apenas uma brincadeira, mas é a realidade. Cientistas estão há anos e anos pensando, buscando uma solução e avisando a humanidade. Mas do que adianta isso, sendo que milhares e milhares de pessoas continuam ignorando esse fato tão assustador? Tão recentemente quanto queimadas provocadas na Amazônia por atos criminosos, que de certa forma serviu até mesmo para que nós, brasileiros, conseguíssemos dar um pouco de atenção para nossa floresta amazônica, que há tantos e tantos anos não é vista por nós, brasileiros, sendo que sua maior extensão está dentro de nosso território brasileiro, porque até então apenas outros países, apenas pesquisadores de outras regiões, de outros lugares, deram atenção e curiosidade para nossa floresta amazônica. É claro, a floresta amazônica não é só nossa, a floresta amazônica é do mundo, mas está em nossos territórios, e nem isso nós conseguimos controlar. Atos criminosos de ignorância, mais uma vez fomos atacados, pelo simples fato de querer plantar. Plantar para mover a economia, para mostrar trabalho ao nosso senhor presidente, que tanto ignora os fatos, diz que é mentira, e até mesmo tira cargos de pessoas que tentam revelar a verdade para nós, população brasileira. São anos de intolerância, ignorância por nossa parte, pela parte de muitos, não todos. Mais recentemente, o que tem nos mostrado que cada vez mais as coisas estão mudando são as grandes queimadas na Austrália. De fato, a região que ultimamente tem pego fogo tem uma grande incidência de queimadas, mas é algo fora do comum. A gente sabe, é só você olhar para o lado, é só você abrir o seu celular, fazer uma breve pesquisa que você entenderá o que estou falando. A gente tem que falar disso. E o único jeito da gente salvar esse planeta Terra, é cada um se conscientizando, cada um deixando sua ignorância de lado, cada um pesquisando, plantando sua árvore, cuidando do seu próprio quintal. Cada um fazendo a sua parte é mais do que necessário, é essencial para nossa sobrevivência como seres humanos. Senão, de fato, Stephen Hawking, grande físico, estará certo. Nós precisaríamos sim encontrar um novo planeta para habitarmos. Mas o que adiantará encontrar um novo planeta, nova vida, sendo que nós, seres humanos, não mudamos nossos hábitos? Será que, ao encontrarmos novo planeta, nós os destruiremos também, como este planeta Terra, onde nós habitamos hoje? E o que será que dominará isso? O que nós, seres humanos, somos capazes de fazer no nosso próprio lar? Apenas para conseguir dinheiro, conhecimento, fama? Somos todos capazes de destruir o nosso próprio lar? Destruir a nossa própria existência, a nossa própria espécie? Eu de fato não sei, eu acho que ninguém sabe. Apesar que os cientistas têm nos avisado há muito e muito tempo do que pode acontecer. E hoje nós estamos sofrendo esses fatos. É um quanto alarmista o que eu estou falando, e um quanto uma visão ruim do nosso planeta. Mas é muito importante isso para um primeiro episódio. Pode parecer estranho, mas para mim e para todos nós é um assunto muito importante, muito sério, que todos nós temos que pensar. E aí eu volto à pergunta inicial. O que somos capazes, o que a humanidade é capaz e o que a humanidade precisa fazer A que pontos precisamos chegar para que possamos todos ver o que nós estamos fazendo? Falar é fácil, fazer é difícil. Bom, essa foi a reflexão de hoje deste podcast, do LucasCast. Espero que você tenha gostado. Toda a produção, edição, áudio, tudo foi feito justamente por meio Lucas. Espero que vocês tenham gostado. E desculpem por esse episódio, esse primeiro episódio, ser algo tão alarmista e tão estranho de se falar num primeiro episódio. Mas para mim é algo extremamente necessário que todo mundo precisa se conscientizar. Inclusive, se você quer realmente entender o que está acontecendo, não só no nosso país, mas como no nosso planeta Terra, recomendo você fazer uma breve pesquisa que você logo entenderá tudo o que está acontecendo. Não se esqueça de deixar um comentário com a hashtag LucasCast para a gente interagir nos próximos episódios. Talvez você possa aparecer aqui. Então não perca essa oportunidade. Até mais.